170, solo aos 2430, solo 219. 3219, na rádio 70. Boa, Gol 970, Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, portal 02, Gol 970. Consegue que chamou o tal? Papa, o meu Vitor até o Delta para circuito ambiente? Cliente autorizado no local, sobrevoa Parrondina, Campo Grande, Dodô e Osmar, 510, comprou o Sul, 0117, controle 119, direito 180. Convive só pra ouvir o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Tem, você aumentou o impressionamento táxi de decolagem, tá no Pátio 5? Pátio 4 ou Pátio 5? O Pátio da Bata é o primeiro, o Pátio 5 é o último. Paciente, então na bata chametou e agora eu não noite, desse 995, fracionamento, táxi de decolagem. Hotel Delta Chame Táxi, boa noite. Passou 3, 2, até 2 mil pés, ajuste 1012, está autorizado para o procedimento elétrico 2, a porta estabilizada. 3000 com 1012, a porta está estabilizada, né? Que é igual a 723. 241 não vai atingir 5 mil. A 241, desce até 2 mil, ajuste no 0 no 2, autorizado a LFX 2, reporte estabilizado. Descida para 2 mil, com no 0 no 2, reporte estabilizado. 24, chame táxi, 03. Plano 723 estabilizado. Plano 723, torre no 895, no pouso. Plano 895, obrigado. Ao 059, pouso estabilizado, fechando a 0, ajustando a 0 no 2, check 3. 0 no 2, vem com uma baixa travada, bom, 1723. Delta, prossiga para táxi? Afirmativo, está pronto para decolar. Sim, se falta um tráfego na final, visual com o mesmo, sua direita? Ainda não. Sim, se autorizado até a ponto de espera da Bato, o ajuste no 0 no 2, aguarda a autorização para decolagem. Papa Romeu Vitor Del Delta, e posso que eu trago para pouso na 1-0. Já está cruzando agora o eixo da decolagem 17. Vitor Del Delta, então visual, está no ponto de espera da base. Sim, autorizado a IAM manter cabeceira 1-7, aguardando para decolagem. No torre ano 895, bom pouso. Isso, 8-9-5, obrigado, bom dia. Zero grau, 0-6-2. Agora, sim. Deixa até 2 mil pés, a gente chama 02, pro de Duna. Pro de Duna, 3112, na 3178. 723, Salo 35, Salo Guariano 211. Salo 21, 1-1-7-2-3. Papão, meu distancial de alta. Decolou agora os 35, pro do farol de Itapuã, aguardando transferência. Pro do farol de Itapuã, aguardando transferência, seu Delta. 9241, na escuta? 9241, passou externo, baixar e travado. Boa noite, só um helicóptero à sua direita, um Robson 44, decolou da pista auxiliar, no IATC no seu pulo. O vento no 30 graus, 05 nós, ajuste no 013, pulo autorizado. Certo, pulo autorizado, pista 1-0-9241. Mota 1-2 do Pati 1. Alfa Juliette, remota 1-2 do Pati 1, gol 1-7-2-3. Bom, meu Hotel Delta, controle agora em 1-1-9-8-0, tá regresso. 1-1-9-8 até a volta, Hotel Delta. Europa 084, clear Madrid, flight level 370, take off 10, left turn, UCA departure, ZPAT transition, via upper 10 until Natal, then open November 873, after flight planning route, call 5533, Salvador departure 119.8. Puka de Patrons e Pá Transition. Zulu, Índia, Papá, Alfa Romeo. This is a correct report for startup and push gate 10. Next, maintain position, Europa 084. Boa noite, 924, ano da Gol, Alfa Kilo Pat 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, estará. funcionamento 224. Autorizado ingresso decolagem sistema 0, vento 140 graus 059. Daniel decolagem sistema 0, sinal 6224. Negativo, Europa 0, de forma maintain position. A 3178 está autorizado em ANS, reporte estabilizado. Autorizado em ANS, reporte estabilizado, 3178. Só clear, estará apenas push, reporte for tax. Push, anestado, Europa 084. Decolou agora aos 42, acione 5530 no transponde, por gentileza. 5530, acionou o treinamento 34, desculpa. Controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, treinamento 34, boa noite. Boa noite. Boa noite, China 6224, cruzando 2100 metros. China 224, contato radar, submantém 190, saída Conde. Para 190 na saída Conde, China 6224. Escuta do controle, atenta guardião 05. for request taxi. Mas o ILS, o TAM 3178. Tower 18195 QNH1012. Centro taxi, holding point Alpha and QNH 1012, Tower 18195, Europa 084. Salvador, boa noite, TAM 3178, fui LS da 10, bastante checado. Motorizado, TAM 3178, vento no 40 graus, 05 nós, ajuste no 012. Repouso, piso no 0, TAM 3178. Até 2000 pés, registro no 0 no 2, isso, proibido, né? Boa turma, da presente, 2000 pés, 2012, aqui na 6202. 868, transformação Bravo. 868, boa noite, está na identificação, 273.000 pés, ajuste no 012, piloto Duna. Roger Duna, 3000, no 012, no 868. Passageiro 84, airborne 53, Salvador Departure 119, apointe 8. Departure 119, confirm. 119, apointe 8, bye bye. 119, 8, bye bye, about 134. Passageiro 4, the contact of the cost 224 S0 milhas no 10 de Salvador. Chama agora a Aracaju no 203. boa noite, meu amigo. Confirme, gol 968. Afirmo, gol 968, solicita coordenar junto à autoridade aeroportuária, um atendimento médico de urgente, uma cliente sexo feminino acabou de mais agora. Gente, sexo feminino é assim que possível, aproximadamente a idade e a poltrona. Ok. Controle 1868. É uma moça jovem, por volta dos 25 anos, na 3 Charles, terceira fileira, terceira aeronave. Gente, 3 Charles, a poltrona, aproximadamente 25 anos, e desmaiou. Já solicitou o apoio médico, autorizado 2.000 pés e ele é sexuado, igual no 868. 2.000 e ele é sexuado, 1868, obrigado. 2, boa noite, ajuste no 012, ventura 00 graus, 069, cheque do trem, pouso autorizado. 100 com 06, delivery pouso, chame a 6220. Papai virou só, mantém direct jam position. Climbing to 370 and contact now Recife Center 12685 if unable 12545. Hamel position and frequency 12685, 7 Delhi 12455. Set off 0-4, thank you, goodbye. Salvador, boa noite, ou 1868, 800, 3 secados. 1868, boa noite, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada, o vento 100 graus, 05 nós, ajuste a 092, cheque trem, pouso autorizado. Informo que o apoio de sol já foi solicitado. 1092, autorizado, pouso, pista 10, obrigado, chuva leve sobre o campo, boa noite, 68. Você pode comprar uma prentileza, né, 212? Olha, aqui que nós temos é 04, mas eu vou checar com a Israel aqui. Tá bom, você vai fazer mais 3 vezes, você vai fazer prentileza. Mesmo, o Chile é 202. 04, 02, obrigado. Salão 211. Direto do Salão 1, noite pra noite. Alfa Juliette, zero ano, boa noite, 68. Boa noite, adiciona a identificação. Deus até 2000 pés, registro no 012, na praia de Duna. Duna, 1012, identificou, 2224. Senhora, leu meu pensamento. Isso é adivinho. Que medo, que medo. Tem que achar a minha esposa. Ainda bem, já pensou? Adivinhar as coisas erradas. Na identificação, deve ser 3000 pés, registro no 012, voa Mari. Voa do Mari, 3000 pés, no 012, no Mari, 3000. Querido, 2284, desça para 2010, o Arjun chama 092, está autorizado em Alerta Q, após localizador. Chama no LOC estabilizado, 2284. Certo, prossiga. Está autorizado, 510, reporte para além do próximo. Yeah.

2012, padrão estabilizado, localizador 3, ando em meia. Eu sigo o vídeo da agora, tá? Pra regresso no local, passou através do Pessoa Sul, tá seguindo com proa do farol de Itapuã para pouso. Quem tinha porta do farol de Itapuã, onde está o teu? Poderia confirmar o pai se existe, não? Bate o pata, tá na porta do farol de Itapuã, o teu. Jesuita 95, obrigado, e um ótimo carnaval, desculpa a brincadeira. 2224, bom carnaval. Obrigado. Quatro, ajuste 1-0, 1-2, tem nível de fogo, 1-0, o vento 1-0 graus.